pirra chega de chaga até se dar cruz. Que nesse negócio ninguém vai entrar de sócio. Desce daí, Jesus. Jesus, chega de mirra, chega de chaga, desce da cruz. Isso não dá ibope, cê não é cantor de rock. Desce daí, Jesus. Essa coisa de crucificação vem ficando um tanto demodê. Tá assim de Cristo no sinal, fazendo malabares pra viver. É chegada a grande confusão, o final dos tempos, o dia D. Vem Cristo pregado em construção, de braços abertos pra beber. Jesus, chega de mirra, chega de chaga, desce da cruz. Que nesse negócio ninguém vai entrar de sócio. Desce daí, Jesus. Jesus, chega de mirra, chega de chaga, desce da cruz. Isso não dá hip hop, cê não é cantor de rock. Desce daí, Jesus. Vi um Cristo sangrando no jornal, um homem sem nome ou RG. São tantos secando no sertão, outros tantos são Cristo sem saber. Tem Cristo de Sampa ao Jalapão, rezando pra Buda ou Maomé. E Cristo amassando o mesmo pão que amassa os homens de Nazaré. Pede pro teu pai que te defenda, com chave de fenda e pedra e pau, que salvar o mundo é pura lenda. Melhor mesmo é ver o futebol. Pede a tua mãe que peça aos céus que a bênção divina seja a tal e caia diante dos olhos teus uma entrada franca pro carnaval. Jesus, chega de mirra, chega de chaga, desce da cruz. Que nesse negócio ninguém vai entrar de sócio. Desce daí, Jesus. Jesus, chega de mirra, chega de chaga, desce da cruz. Isso não dá hip hop, cê não é cantor de rock. Desce daí, Jesus. Sai da cruz, sai da cruz, sai da cruz.